Os loucos. Vai chapar o globo, vagabundo. É desse jeito. Os loucos. Joga os números da sorte dos patrão. Quer levar os malote, o pote de ouro no final do arco-íris. Livrar os ladrão do caos da crise. Quem é do crime quer levar melhor. Quem é dos filmes tem o futuro pior sem dó. Os B.O. vários loucos assinou. No ninho de cobras piolho não se criou. Quem desfilou como rei já perdeu a majestade. Na favela honra não pesa com os quilates. R-Pac, ó, quem voltou de Audi preto. Falando que roubou uns milhão do Bradesco. Diz que saiu do sofrimento, agora é só luxar. Ai tio, qualquer fita é nós que tá. Qual que pá desses mano eu tô ligeiro. Na caminhada vejo os olhares traiçoeiro. Corro pelo certo, as fitas é 0-10. No ninho de cobra eu vejo as cascavéis. Os loucos vai chapar o globo. Os loucos vai chapar o globo. Os loucos vai chapar o globo. Os loucos vai chapar o globo, vagabundo. Várias, 1.100, deu fuga 1.000. Dos Corsa e do Santana da Civil. Ó quem viu os golfe no enquadro. Quem registrou os irmão algemado. Carro dublê é mó chavão. O brilho do olho reflete a ilusão. A fita é os milhão guardado. Trouxe ter que escapar dos olhos do diabo. Louco é mato tentando te arrastar. Joga os dados em quem confiar. Quero saborear o gosto da vitória e não degustar o amargo da derrota. Os boy com os dólar, fecha as danceteria. O sofredor no peão vai pras favelas da vida. As minions mano não vive contos de fada. Moscou sumiu no passe de mágica. Os loucos vai chapar o globo. Os loucos vai chapar o globo. Os loucos vai chapar o globo. Os loucos vai chapar o globo, vagabundo. Mil grau, tru, mundão tá louco. Na moral, é só bicho solto. 24x48 no ar. Os olhos não se fecham, deixa o mundo girar. Sem moscar, nego, é tudo nosso. Só o sofredor carrega o troféu pro pódio. Sem ódio, terror, deixa quieto, ferro sem amor. É só ruínas, a selva de concreto. Pros mistérios de filme, de terror e suspense. Não tem mágica, nem Mr. M. Se é o crime ou o creme no mundão cabuloso. Os loucos vai chapar o globo. Os loucos vai chapar o globo. Os loucos vai chapar o globo. Os loucos vai chapar o globo. Os loucos vai chapar o globo, vagabundo. Os loucos vai chapar o globo. Os loucos vai chapar o globo. Os loucos vai chapar o globo. Os loucos vai chapar o globo, vagabundo. Pra todos os vagabundos do mundão que corre pelo certo. Sem máscara, sem maquiagem, é desse jeito. Os loucos vai chapar, negou.